755, desça para 2.000 pés, ajuste 1.093, confirme a proa. 2.013, eu não quer dizer aqui do lado de Belo, na formação grande, já está retornando aí, cara. Dona 755, autorizada para o de Duna. Duna, faz o quê? Já 3567 no solo ao 20, ao livrar direito no 21 no decimal 9. Salvador, boa tarde, voo na 399, quando possível solicito autorização São Paulo. Voo 399 São Paulo, para São Paulo, está pronto para cópia no 399? Pronto. Para São Paulo 360, decola dando zero com curva direita, saída da Elida após bridge, onde está certo a Pesolim 16. A frequência do controle 119.8, a torre 118.612. Seu transponder 5560, gol no 399. Autorizado São Paulo, nível 360. Decola dono zero com primeira curva direita. Tael Leda Bridge, Upper Zulu 16. Controle 19.8, a torre 18.6. Transponder 5560, gol no 399. Forme pronto para posicionamento no 399. Cortará, gol no 399. Então, agilizando a medida possível, prossiga para a cabeceira, reporte controlado para prosseguir o táxi, vento no 80 graus, 089. Ajuste no 03, Mike Aquino. Aceitar ingressar no circuito direito na 7, Vitor. Deck, seu portão de número 5. Quando aí o acesso já estiver liberado, Juliette, você pode ingressar para aquele portão, então, 3567. Eu ativo quando o acesso estiver liberado pela aeronave que estará estando no pushback. Ingressa e vai para a posição 5, 3567. Correto. Para o táxi, o Oceaner 6314, estamos com 89 a bordo, autonomia 3,40, alternando o Recife. Que modulou foi o 6314, não é isso? Afirmativo. Ok, 6314, observe aí, após a passagem do Airbus da TAM, você pode ingressar pela Juliette Alfa no ponto de espera, chame a torre em 18612 e 6314. Gente, o 6314, ponto de espera dando 0, 18612. 9-8, bom trabalho, 4-8. Obrigado, bom. Gol na 755, complete aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 6. Obrigado. Quer que o base para final ou na 7? Gente, pode prosseguir pro cabeceiro, reportar para prosseguir no táxi, mas quer que o beleza, pouso. Salvador, boa tarde, jogou no 755, passando de baixar trabalho. Vamos 755, boa tarde, complete aproximação, aguarde eixo da piscina zero livre, número 1 para pouso, vento 1.80 graus, 089, ajuste no 013, helicóptero aproximando para a cabeceira no 7. Escuta, jogou no 755. 2.17, autorização, confirmação, informação, tango. 3217 com fins. Um minutinho para cópia, 3217. Guardando para cópia, tá? 3217. Guardão 05, prossiga. Prosseguir para o terreno, é isso? 3 a bordo, 3:30 de autonomia, alterna Campinas, pronto para o táxi. Livre táxi, ponto de espera no zero, Índia Alfa, número 2 na decolagem, pronto, chame torre 18612, boa tarde no 785. Autorizado via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186 no 785. Gente, uma boa tarde. Ou 300. Distrito 300418, poderia coordenar com o centro Recife para nível final 340? Vitor, seu solo considera do Recife estacionado em frequência. Torre Salvador, muito boa tarde. Oxené 6314, avistando o tráfego na final da 10. Oxené 6314, após a passagem do 737 da Gol Curta final ali, mantém pistão zero. Após a decolagem, está restrito 050 por 20 milhas. Então, após tráfego na final, ali mantém 10 e após decolagem, restrito 5.000 pés, 050 até 20 milhas, 20 milhas. Ok, você está autorizado para Confins, nível de voo 360. Decola da pistona 0 com primeira curva direita, saída da Euleda, depois direto à posição Bridge, onde intercepta a Bezulu 16. Frequência do controle, 119.3, confirmando, frequência do controle, 119.8. A torre em 118.6 dúzia. Seu código 5556, TAM 3217. Correto, informe, pronto para busca, estacionamento 3207. O Gol 1399, gate 03, solicita pushback, estacionamento. Você está no portão 3, autorizado, reporte táxi no 399. Autorizado, reportar a táxi no 399. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 1755, taxiway Alfa. 1755, autorizado, táxi Alfa Juliette até o portão número 8, 1755. Alfa Juliette para o 8, Gol 755. Paulo Salvador, boa tarde, parceiro 2231. 2231, boa tarde. 340 Barreiros, senhor, na sua escuta. Xené 6314, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 062 é nosso. Ponto de espera da 10 pronto na 785. O 785 para a rolagem do Airbus da Xené ali, mantém pistão zero. Para a rolagem do Xené ali, mantém na 10 na 785. Aciona identificação via chegada Mari, desce para nível de voo 060. Mari 060, comigo, Gol 075. Gol 1075, desça para 3.000 pés, ajuste 1013, redução para 1909. 3.000, 3.090, Gol 075. Controle Salvador, Gol 1925. Corre para o controle. Gol 1925. Prossiga. Recife desvio à direita, para 220, 220 por 20 milhas. Restorizado, desvio para 220, 20 milhas, após retorno ingressando na Star. Cliente, 220, 20 milhas, após retornará a Star, o Gol 1925. Salvador, Oceaner 6314, na Momo, restrito a 5.000, passa 1.500. Oceaner 6314, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, livre da restrição, saída Momo, transição Flock. Livre da restrição 340, Momo Flock, Oceaner 6314. 0 até a 20ª, ok, desconsidere a restrição, só efetuará Momo, Albo e depois direto Barreiras. frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5570, passaria do 2231. Afirmativo, senhor, autorizado nível 3, passaram para Barreiras, 10, esquerda, Momo, Alvo, apoio direto Barreiras, 19.8 é o controle, 18.62, 5570 é o transponder. Informe pronto para puxo acionamento 2231. Vou entrar. 5, confirme a proa. Guardião 05, viva a vontade de força. Trip 5488, informo tráfego posição 1 hora 4 milhas, o helicóptero mantendo 500 pés para pouso, não vai interferir na aproximação. 488, ciente. Gol 1399 para o táxi, com 70 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alternando o galeão. É, 170 a bordo, não é isso? 70. 70. Ponto de espera, chame torre 118612, uma boa tarde, gol 1399. No ponto de espera, torre 186, gol 1399. Salvador, 3217 no 10 para puxa acionamento. Portão 10. Ok, aguarde para o puxo, temos uma aeronave na remota executando, após será liberado para o puxo, TAM 3217. Aguardando. 119.8. 198, gol 78. Salvador, boa tarde, 35488. Estabilizado, relógio. 35488, completo de aproximação, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 180 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 3. Excelente, número 2 para pouso, 35488. Torre Salvador, boa tarde, gol no 399. Gol no 399, boa tarde. Condições de decolar 5 autorizado? Afirmo, gol no 399. Ali mantém preparado. Ali mantém, no 399. Salvador, Oceaner, 6321 para posicionamento, posição é 12. 7, aguarde, será o número 3 no setor. O 6321 mantém escuta. 7. Juliette, controle. Escuta. Confirme se é homologado o IFR. Controle Salvador, boa tarde. Cono 395, aguarde. Vitorinha Juliette, confirme tripulação e piloto homologado IFR? Afirma, controle. O Vitor e Juliette informa a tripulação homologada IFR, porém a aeronave negativa, pois que solicita voar visual com o corredor axé, preferência. Não está autorizado, Vitor Índia Juliette, mantém as condições visuais sobre a ilha. A tendência de fechamento aqui, de deteriorar as condições meteorológicas, porque isso não está autorizado. Prosseguir. Habilitado, localizador gol 075. Saberia saída prevista? Afirmativo, da El Leda e Bridge. El Leda Bridge, obrigado. 5, oceano identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 070. Atingiu 180, exito 170, 1395. 75, completo de aproximação, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 180 graus, 089, ajuste padrão. Paraná, gol 075. 35488, ali de pouso. Positivo, vento 180 graus, 089. Trip. Gol no 399, decola aos 34, controle 119, decimal 8. 198, gol no 399. 50. Monitor Índia Juliette, confirma intenções. Vai... E vai prosseguir para Vera Cruz ou vai vir para Salvador? Monitor Índia Juliette, confirma estimado de pouso para Vera, em Vera Cruz. Gente. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 399. Gol no 399, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL, livre ao 360, Gol no 399. 488, no solo 35, 21, decimal 9, Libram. 219, boa. Boa. Já tem condições de aproximá-lo, Gol no 925. Gol 925, vai na PROD, pelo. Redução para 2109 mais. Reduzindo velocidade para 210, na PROD, pelo. Gol 925. 6314, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2085, chame 6314. Gol 025. Gol 0.500, tem autorizado pouso, vento no 70 graus, 089. Ajuste padrão. Repouso, 1.3.075. Aguarda, alívio push, estacionamento, chanel 6321. Guardião 05, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. 118.6. Redução para 2009. Número 2 na aproximação. Descendo velocidade para 2009, Gol 1925. Gol 925, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A205, limite é o QD Mike 190 de Simbra. Direita 205, limite é o QD Mike 190 de Simbra, Gol 1925. 1-1-0. 1-1-0 de Simbra, Gol 1925. Foi, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. 05 em Itapuã, pessoal, retorno para pouso no Pátio do Grêmio. Guardião 05, autorizado aproximação direto ao Pátio do Grêmio, reporte solo controlado. Vento 170 graus, 0629, ajuste padrão. Ajuste padrão, reportará no solo controlado. 3217. Gol no 075, solo aos 38, virar direito no 21, no décimo 9. 29, 77. Direito 231, pista livre autorizada a decolagem, vento no 70 graus, 0612 é nosso. Solo Salvador, boa tarde, o 5219, informação Tango, solicita 200 para a vitória da conquista. 5219, aguarde cópia. 5-1. Cuno 075, avisou com o tráfego da TAM, taxando para o ponto de espera. Visual. Ceda passagem ao tráfego após ingresso Juliette para o portão 4 no 075. Juliette 0477. Para 2009, número 3 na aproximação. Visado, decola da ano zero com curva direita, saída da Alameda após bridge, onde intercepta a Pesolu 16. Frequência do controle 119.3, confirmando 119.8, controle em 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5003, Pantanal 479. Autorizando 320 para São Paulo. Decola da 10 com curva direita na Dael, transição lesa. Após direto bridge, após a Pesolu 16. Controle 198, torre 186 e transponder 5003, Pantanal 4719. Fome pronto para o puxo acionamento 4719. Camará. O trip 5219, pronto, cópia. Prossiga. Conquista 200, direto, decola no zero com curva direita, saída Golia Val após DCT. Frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5001, trip 5219. Autorizado conquista 200, vamos decolar da pista no zero, curva direita após, apertura Golia Val após direto. Chamando controle 1980, a torre 186, acionando 5001, 35219. Fome pronto para o puxo acionamento 5219. 2231, autorizado. Gol 1925, desça para 2000 pés, ajuste 90 na 3. 2000 pés, ajuste 90 na 3, gol 1925. 1925, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 130. Esquerda para o 130, gol 1925. Gol 1395, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite é o curso do localizador. É, não temos condições de esquerda 030, esquerda 330, afirmou o gol 1395. Tem uma formação bem na nossa proa. Confirme a proa? Solicita 330, então, esquerda 330 para evitar a formação. Gol 1395, tem condições de reduzir para 1970 mais? Afirmo, 1395. Se a gente reduza para 1970 nós, tem condições de voar na proa 045? De alfa, ponto de espera da 10, quanto lá? 118, 632. Correto, boa tarde. Decola os 4-2, controle 1-9, decimal 8. Boa. 1925, autorizado ILS, XAI, pista 1-0, repórter estabilizado. Tá autorizado ILS, XAI, pista 1-0, gol 1925. Porte avistando, número 1 para pouso, vento no 60 graus, 0619, ajuste padrão. Avistado, número 1 para o pouso, tempo 5269. Boa tarde, o TAN 3217. TAN 3217, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge 7. 23. 395, interceptar sinal. Está autorizado gol 1395, redução para 1709, reporte estabilizado. Reduz 1709, reportaremos estabilizado, gol 1395. Salvador, boa tarde, Condor 23, informação Tango. Condor 23, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Via chegada, restrito 050. Salvador, 3217, Latam, pode voar, Dael. Tá 3217, autorizado para o Adael. Obrigado, Adael. Então, com fins no 340, decola no zero com curva direita, saída da Euleda após direto bridge e DCT com fins. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6 dúzia. Seu transponder 5006, web 5729. Autorizado com fins, conforme plano 340, decola da 1-0, curva direita da Euleda, após direto com fins, Controle 198, transponder 5006, web 572. Então, lida depois DCT bridge e depois DCT confins, ok? Ok, então após lida bridge, após confins, 5729. Correto, informe pronto para o posicionamento 5729. Padrão. 7925. Confins, pronto para a cota. Confins, 1755, será coordenado, Confins, ok, o senhor está pronto para copiar, vamos lá, Confins 360, autorizado, da coluna 0 com curva à direita, saída da El Leda, transição bridge, onde intercepta a Pezulu 16, sequência do controle, 119.8, a torre 118, meia dúzia, seu código transponder 5576, gol 1755. Voo 1755, Confins, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, e após direto bridge, intercepta a Pezulu 1612. Controle Salvador, 119.8, torre 118.62, transponder 55762. Forma pronto para o push, gol 1755. Reportarei. Oxenair 6321, pista livre, autorizado a decolagem, 170 graus, 08 nós. Decolagem, pista 10, Oxenair 6321. 925, completa aproximação, tráfego já avistado, informa da pista livre, verbosa na corrida. 7925. Suba restrito até nível de voo 320. Chame centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545, 122231, copiou. Suba restrito ao nível de 320. Afirmativo, 320 restrito. A primária 12545, e a secundária, por favor? 126.85. 2685, obrigado, boa tarde. Azul 4206, acione identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Samari 060, 4206. Tem autorizado o pouso, vem até 170 com 08. DB pouso, pressionou 0, gol 9.25. Oxenair 6321, decola os 47, controle 19, decimal 8. 6321, boa tarde, você. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Oxenair 6321, passando 1.200 pés, subida e agole, sentido direto e valvo. Oxenair 6321, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 380, saída gole, transição ao fito. Pedro, 380, aguardando aí a possibilidade de voar e valvo. Tente agora de coordenação. Obrigado. Gol 1395, chame torre 1118, decimal 6. 286 para o gol 1395, obrigado, boa tarde. Gona 925, solos 48, 121, decimal 9, livrar. Livrando, chama sola em 121, decimal 9, gol 1925. Tá. Suba para o aqui. 5, complete aproximação, reporte avistando. Número no pouso, vento no 70 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 3. Ajuste padrão, não chove na aeródromo no momento. Ciente, informando-se quando avistando, 1395.